Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite fora do nosso dia habitual, mas onde temos dois jogos aqui para fazer o balanço. Amanhã há mais Sporting 160, mas já vos vamos recordar do porquê. Não quero arrancar este programa sem dar as boas-vindas ao meu ilustre painel habitual, que hoje até estão os dois de óculos. Boa noite, João Castro. É para ver melhor. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Não sei se tem que mudar aqui para não se ver a televisão, senão ainda me bloqueiam. Não, Ainda já bloqueiam o temos. programa. Já lá vamos. Já lá vamos a isso. Portanto, o Free Bancada Leão é um movimento que todos temos que. Às 4:30 da tarde, todos os dias, vou pôr o Free Bancada Leão. E portanto, vamos a isso, Mariana. Vamos aí. Temos aí dois jogos para analisar. Nenhuma vitória. Um mais saboroso que outro, mas são dois grandes jogos. E é por isso que nós cá estamos, é para comentar grandes jogos. E vai ser um grande, grande programa. Pedro, tu que estás Bom. preso numa plataforma, digamos assim, mas Sim, não estás preso vou noutra, pio. portanto, aqui podes dizer tudo É aquilo aqui, que te posso. apetecer. E na Seja outra também bem-vindo. posso dizer o que me E podes apetece. fazer o update aqui, como é que está o processo Não, judicial? acho que dificilmente vou conseguir recuperar a conta, porque aquilo a certa altura já é uma conversa. Para quem não está a par, eu ontem fui suspender uma minha conta fabulosa com 14 anos no Twitter e mais de 400 mil tweets e mais 32 mil seguidores. E eu só tenho pena por acaso de me terem lixado a conta, porque aquilo tem um arquivo histórico que eu tinha ali, absolutamente inacreditável. Nem é só de Sporting, é de tanta coisa. Tudo, Claro que eu posso começar uma conta do zero, demorar o seu tempo até chegar aos números que tinha, mas neste momento nem tenho grande vontade. Mas na verdade, a situação não é completamente ridícula. Aquilo, recebemos uma queixa da UEFA de um vídeo filmado por mim da entrada das equipas no estádio de és Alvalade, o testemunho. que é só ridículo. Mas eu depois, hoje tarde, a troca de e-mails com eles é absolutamente surreal, porque a certa altura dá a sensação que eles percebem que aquilo não é ilegal. Mas depois pedem para que eu contacte os gajos para eles entrarem em contacto. Os gajos não têm contacto. É assim uma cena. Eu, sinceramente, Ridículo. o único contacto que consegui até agora que me desse uma resposta e tentar, que eventualmente é um responsável pelo Twitter na Espanha e Portugal. Portugal não tem, é a Espanha e Portugal, é ibérico. Isso aí vai, cara. E ele ia tentar ver, mas a probabilidade disso acontecer. Ainda hoje tarde falei com o Insónias, que toda a gente conhece, Insónias Carvão, ele teve um problema idêntico. E ele não conseguiu recuperar e começou do zero. Depende, o Valinhas teve 3 meses para recuperar a dele. Olha, é o que é, fico com pena, mas. Deixa-me fazer uma pergunta que é, mas eles não, eles têm o suporte, eu vi a tua troca de e-mails, mas como é que eles não, eu não consigo perceber como é que eles não, isto é como ligar para um, sei lá, um serviço de apoio técnico, como é que ninguém analisa aquilo Exatamente. e desbloqueia? Não, Esse não, não. user de É Itália sempre e feito ao Portugal e contrário. Espanha É sempre feito ao não tem contrário. poderes para desbloquear? Não sei como é que funciona, não sei se ele tem esse poder ou não, mas na plataforma do Twitter funciona, ao contrário, por exemplo, do Facebook, nas coisas que até é um bocadinho diferente. A UEFA fez uma queixa. A queixa, aparentemente, avança logo de uma forma. Eles o que fazem é notificam o utilizador. É o tal DMCA. Quantos Certo. mais, ao fim de umas X notificações, bloqueiam-te logo a conta. Olha, gol do Liverpool. Ao É fim de verdade. uma Firmino. notificações, bloqueiam-te a conta. Eu tinha, no total, em 14 anos, tinha 5 avisos. Este foi o quinto aviso. O último tinha sido em 2020 já, mas eram tweets todos que eu tinha apagado. Eles insistem que é por aí, mas que poderiam retirar, enfim. Mas na prática é, a UEFA fez queixa, há um representante que é de uma empresa alemã, que eu já fui ver e já tentei entrar em contato com eles, e essa empresa alemã faz queixa no nome da UEFA. Eles automaticamente fazem um aviso. Se for, aquilo deve ser, pelas minhas contas foi a quinta, aquilo deve ser como a partir de um determinado número é automático, suspendem logo a conta e esperam que tu comeces no processo de desencadear. Só que o processo é tão complexo que se normalmente vem o e-mail de quem fez a conta no final, neste caso não há e-mail nenhum, há um número de telefone, posso telefonar para a Alemanha e falar com o gajo e mandar ver, mas é preciso que sejam eles a dizer, olha, afinal não há problema nenhum, o vídeo é completamente permitido e não sei o que mais. Epá, aquilo é um bocado ridículo. A troca de e-mails depois é estúpida, porque depois aquilo é um bocado Exato. robotizado e ele sublinha umas palavras e eu, mas como é que és que eu faço isto? Está bloqueado. Bem, é surreal. Não acho que há muito. O que estou a tentar é com outras pessoas que possam eventualmente mexer qualquer cordelinho lá dentro. Mas era como ainda hoje estava a falar com o Salviano, que tu também conheces bem e que até é nosso patrono, aliás, é o patrono número 1 do Sporting Exatamente. Cinema. E era o que ele diz, isto eventualmente só se conhecer ali alguém que efetivamente possa mexer ali um cordelinho que dê mesmo para desbloquear, porque de resto acho mesmo muito difícil estas plataformas, o nível de acesso, imagino, para desbloquear um user. Epá, olha, é da maneira que eu também faço o desmame, não é? Como se costuma dizer, fico mais... Custa-me um bocado, porque normalmente gosto de partilhar informação, e isso é o que me custa mais, porque me tira aqui o prazer da partilha de informação e de falar com outras pessoas. Não era só de assuntos do Sporting, claro que estes últimos dias tive que aturar uma cambada de putos do Porto, mas pronto, faz parte também. Eu era meio que lá mais tickets e que estava a ser até engraçado, às vezes um ou outro mais mal educado e uma pessoa bloqueia. Epá, mas conhece muita gente através disso. Às vezes conhecemos alguém na UEFA. Eu vou perguntar aí a uma pessoa que eu conheço. Vamos andar com. Vamos andar. Ora, está, eu conheci-vos aos dois. Eu conheci-vos aos dois por causa do Twitter, portanto, benditos. E com muitas outras amizades que se foram fazendo. Eu conheci os Eduardo, Twitters e blogs. O Castro foi pelo Twitter. Eu fui o primeiro convidado do Sporting 160. Sempre que o primeiro que existiu, fui quase aqui uma espécie de cobaia para ver se o modelo funcionava. Conheci o Castro em 2016 pela primeira vez num Paços Ferreira Sporting, pessoalmente, aí depois mais uns dias depois de termos feito essas experiências. Há muita gente que tem esse lado, há esse lado que uniu muita gente, porque acabas por poder conhecer, quer dizer, na hora que estivemos em Lisboa para ver o Sporting, estávamos lá, sei lá, ou com o Luís, ou com o Pedro, ou, sei, muita gente do Algarve, de, não sei, do, opá, e fora a malta que nos conhece o Sporting 160, que chega a ser assustador, que nem até nós brincamos, até a malta que veio tirar fotografias connosco e nós pá, só sabemos que acabou do programa, nem deu tempo para portar o nome, porque ele tirou a fotografia, disse espetacular, se mais gostamos, esta hora podemos estar aí os três, como o João disse, na brincadeira, num site gay, e é bem provável, e temos de ter cuidado, senão depois não... Alguém se encontrarem, avisem os meninos, por favor. Exato. Que acho que é importante. Vamos aparecer aí no site dating. Gente boa. Grindr, uma coisa de género, e vamos aparecer aí com... Bem, aproveitar aqui para agradecer, obviamente, aos patronos do Sporting 160, eles que continuam a apoiar este projeto, patreon.com/Sporting160. Somos muitos e por lá o conteúdo vai continuar a aparecer. Aproveitar também aqui para agradecer à Betano, que em parceria com o Sporting 160 tem oferecido bilhetes aos Sportingistas para vermos os jogos do Sporting em casa. Ainda antes de irmos aqui aos temas desta noite, deixar só uma nota. Amanhã temos programa. Amanhã há Sporting 160. Iniciamos aqui as entrevistas para as eleições do Sporting Clube Portugal. Eleições essas que vão acontecer dia 5 de março e a nossa entrevista amanhã será com o Ricardo Oliveira. Portanto, a partir das 9h30, no sítio do costume, cá estaremos à vossa espera para fazer as perguntas a que todos queremos ouvir respostas. Vamos então aqui ao próprio do programa. Tinha que fazer os avisos, desculpem lá, meninos. Vamos aqui ao próprio do programa, o jogo com o Porto. Pedro, tu que estiveste lá comigo, foi um dos jogos, e já falámos nisto várias vezes, que acabou por não ser uma vitória, mas poderia ter sido caso... se por não, algum motivo... Porto, exato. Totalmente. Olha, eu em relação... Achas mesmo que condicionou a esse ponto? Condicionou. Eu, epá, estas coisas claro que são fáceis de dizer assim, porque ninguém consegue provar o contrário, mas eu estou em crer que se o Sporting jogasse de 11-11 na segunda parte, dificilmente, eu estou sempre a dizer dificilmente perdi aquele jogo, nós não perdemos, empatamos, mas dificilmente não ganharíamos aquele jogo, porque o Sporting entrou muito bem, esteve muito bem na primeira parte, apesar de ter sofrido aquele golo quando estávamos 2-0 e se tivéssemos chegado em intervalo com 2-0, se calhar mesmo com 10 não perdíamos. E eu tenho tendência, nós aqui no Sporting 160 e no Patreon do Sporting 160, mesmo nos pós-jogos, nós raramente falamos de arbitragens do ponto de vista de que somos prejudicados ou somos beneficiados. Se somos beneficiados, às vezes podemos considerá-lo aqui, se for uma discussão mais acesa, e dizemos quando temos que dizer, ou quando somos prejudicados, também só se for assim uma coisa mais escabrosa, é que também normalmente falamos. Eu desse jogo em concreto, e por isso é que eu há pouco estava a dizer que sofri muitos ataques ali nas redes sociais por causa desse jogo, por causa de um tweet que teve milhares de visualizações, que foi quando terminou o jogo, eu pus uma foto da malta dentro da baliza e pus antes, anos 90. A verdade é que eu por muito que eu tenho muitos amigos do Porto, tenho muito, adoro esta cidade, muitas vezes custa-me aquele cântico que a malta do Sporting e tem a mania de cantar, e quem não salta é tripeiros, porque eu sou tripeiro de Gema, nasci no Porto, na maternidade de Júlio Diniz, que é uma maternidade muito conhecida para quem é pessoalmente a minha geração, e até mesmo da geração da minha irmã, que também nasceu lá, e tenho um carinho muito especial pelo Porto, apesar de ter vivido a minha vida quase toda aqui em Gaia, mas estudei no Porto, e trabalho no Porto, e gosto muito da cidade, e até acho mesmo, já disse isto várias vezes, do ponto de vista do acolhimento, quando comparado, por exemplo, com Lisboa, somos muito mais afetuosos, muito mais abertos logo a convidar as pessoas até para casa. E eu lembro perfeitamente isso nas minhas primeiras relações de amigos com malta lisboeta. Mas eu adoro Lisboa. Eu adoro Lisboa como adoro o país todo, não tenho problema nenhum, nunca tive. E, portanto, há duas coisas que eu sempre achei bacocas em relação ao Porto em si. E é a única coisa que eu vou dizer em relação a arbitragens e momentos. É que não só é absolutamente triste e inacreditável aquela guerra que o Pinta Costa sempre soube atiçar quando era necessário, do Lisboa contra do Porto contra Lisboa e o morto aos mouros e aquela coisa, a mim sempre fez-me uma confusão, mas há quem goste e há muita gente adepta portista que gosta disso. Essa é uma das coisas que fez um pouco isso, fizeram um bocadinho isso depois no final do jogo com aquelas coisas, e depois há algo que é preciso dizer. E só vai acabar quando Pinta Costa sair do Futebol Clube Porto, porque aquilo está enraizado, é cultural. Uma coisa é dizer-se, como nós já dissemos aqui, o Porto tem uma cultura de vitória, é um facto que tem. Independentemente agora de se nos últimos 40 anos muitas delas foram construídas por frutas e afim, ou seja o que for, mas há ali uma cultura de vitória que foi enraizada. Nós falamos disso ainda na antevisão. Nós, nos últimos 20 jogos, vamos ao Dragão, temos duas vitórias, em 2016 e em 2007. O Benfica tinha, sei lá, César Brito e João Félix, deve ser mais ou menos como nós. Exato. E se formos à Balada ou ao Benfica, o Porto tem... Há essa cultura e tem também grandes jogos na Liga dos Campeões, e também podemos falar isso mais à frente. Mas há uma coisa que não há mais nenhum estádio. Eles podem dizer o que quiser, podem pôr vídeos nossos, também já temos episódios absolutamente nojentos, horríveis, também dos nossos adeptos. É um facto, isso também existe. Mas não há nada como aquilo que vimos no final do jogo. Não é as escarabouças entre os jogadores. Isso eu acho perfeitamente normal. Se deram dois jogos a um, três jogos a outro, foi uma lambada para ali, uma lambada a outro. Eu acho que aquilo acaba por ser igualitário em termos de... Epá, o Marquezinho levou dois, o outro, o Pelinha deve ter levado três, porque já tinha cinco, era o quinto amarelo. Mas é mais ou menos um para cá, outro para lá. O estava até suspenso, certo, preventivamente, o Pepe também. Agora, aquele... coisa de intimidação, aquilo não existe em lá. Não existe clima, lá, não existe a luz, clima, não existe em Alvalade, e aqueles coletes azuis que estão ali colocados, isso para mim deixa-me bastante desconfortável. Talvez numa das deslocações que fizemos ao Dragão, com mais, eu não sei se estavam mais polícias que nos outros anos, agora o que eu sei é que estavam extremamente bem colocados, e há que dizê-lo, porque quando a polícia, infelizmente, tem que ser usada para estes casos, seja aqui no Dragão, seja em Alvalade, seja no Luz, para os adeptos se sentirem seguros, porque senão é impossível. Imagina, depois daquele jogo, saíamos todos juntos e ia cada um para as suas casas. Era completamente impensável, não quer dizer isto. Por muito que nós queiramos e todos nós gostaríamos de poder viver pelo menos essa paz e deixar só as rivalidades dentro de campo, mas o que aconteceu, efetivamente, a polícia estava muitíssimo bem colocada, nós fizemos o percurso até, como tu também fizeste, até aos autocarros, ao estacionamento, exatamente, em Boa Joia, e nós depois ainda continuamos a pé em direção perto ao solar, e a polícia estava estrategicamente bem colocada, nunca tivemos problemas, nada, absolutamente nada, problema. E isso, quando é preciso dizê-lo, é para dizer, quando é preciso também falar, exatamente, mal, porque a coisa corre mal também. E isso é, para mim, a nota mais negativa. A mim custou mesmo voltar a ver aquilo. Claro que eu posso ficar chateado com a arbitragem, posso, mas também não vou ficar chateado com a arbitragem, como noutras alturas também não terei ficado, este ano, especialmente este ano, quando se calhar também nos beneficiaram. Efetivamente, o campo esteve bastante inclinado, nós sofremos muito mais na pele do que isso, e sinceramente custou muito. Acho que não vale a pena também estarmos aqui a dissecar muito, já se foi dissecado durante dias. Certo. O Sporting podia ter saído do Dragão com a vitória, podia ter saído com os 3 pontos, podia estar a 3 pontos e podia claramente estar a disputar o campeonato de outra forma. Não acontece, cá estaremos para dar a resposta necessária, mostramos que e o Porto, uma das razões pela qual o Porto foi completamente surpreendido foi aquela presença do Sporting, a forma como o Sporting entrou em campo, a forma como soube dominar o encontro, como soube chegar aos dois golos. Sofre ali um golo que o João vai explicar muito bem, porque já explicou no pós-jogo, e vai explicar porque é que nós sofremos aquele golo. Foi uma pena, Na segunda parte, fomos guerreiros. Não é qualquer equipa que vai ao Dragão e joga com 10 e tem que defender, só sofrer um golo, e o golo é sofrido aos 87, 88 minutos. E não sei se em Alvalade, se fôssemos nós a marcar, não sei se aquilo não era anulado. Já vimos coisas bem mais simples serem anuladas, até do célebre Slimani, por exemplo, quando com o 3-2 com o Guimarães, aí foi contra nós, ficou aquele célebre jogo, começamos a ganhar a tragédia, acabamos por empatar 3-3. Enfim, havia muita coisa para falar, mas saímos dali. Eu acho que não está fácil para o campeonato, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, mesmo depois do que vi ontem, e já iremos falar disso, e da tristeza que foi ver o jogo de ontem, mas acho que a equipa irá continuar a lutar com todas as forças que tem e com toda a qualidade que tem pelo campeonato, sabendo que o Porto tem que perder alguns pontos. Talvez se o Porto tivesse um ou outro empate, podia começar a fazer aqui um turmoilho. Mas o Porto ainda tem... O Porto ainda tem algumas locações, mas até agora o Porto não tem perdido jogos e, portanto, também... Certo. Estatisticamente e olhando para o historial, se não perdeu, não é fácil. Exato. Agora, pode acontecer como nós o ano passado, que houve uma altura que também trememos, e sim, pode ser que o Porto trema e nós consigamos aproveitar. Mas o espírito tem que ser continuar a lutar pela vitória e continuar, e no domingo temos já, ontem não correu bem, no domingo temos já um próximo jogo importantíssimo, e depois teremos outra vez um jogo com o Porto, e teremos outro para o campeonato, e cá estaremos para lutar. E eu, para mim, o que eu quero é que isto seja assim sempre. Eu quero é campeonato, taça, liga, taça da liga, já nem conto que aquilo ganhamos todos os anos, mas campeonato, Liga dos Campeões, taça de Portugal, o que eu quero é isto. Eu quero ir ao Jamor em maio, gostava de lutar pelo título e continuar na luta pelo título na Liga Portuguesa. E na Liga dos Campeões, nunca se esqueçam, os gols fora já não contam e, portanto, um 5-0 lá, leva-nos a prolongamento. Tranquilo. Depois, eu estou lá para festejar. Exatamente. Ainda vais festejar uma vitória todos. Épica. Estou lá para festejar. Ou não. Ou então levamos outro cabaz de 5 e pronto. E vimos todos contentes com 10 no pelo. Mas faz já parte. Já lá estas... vamos. É preciso ela andar e eu sei que custa muito. Nós estamos num processo muito difícil porque em 3 jogos que fizemos na Liga dos Campeões nos oitavos de final, temos para aí um gol marcado, que foi naquele célebre 7-1, e temos para aí 13 sofridos, ou uma coisa assim do género, ou 14 ou 15. E 3 derrotas, mas não desculpe tudo com a aprendizagem, não desculpe tudo com há aqui coisas, e o João irá falar muito bem disso, essa questão de não podemos calhar olhar tanto peito no peito com determinadas equipas, porque algumas até jogam de olhos fechados, e ontem o City tem a impressão que se metesse 5 jogadores de olhos vendados, eu tenho a impressão que mesmo assim eles conseguiam nos ganhar, porque a coisa está tão mecanizada e está de tal forma, e isto não é uma crítica ao Sporting, é uma realidade. Exato. De uma equipa que obviamente tem outros valores. Dizia alguém, penso que eu fui... Olha, foram Azevedo 17 naquele... sofridos, Pedro. 17. Dizia alguém, o Pedro Azevedo, daquele bloco, agora não me recordo, e ele dizia que o que se notava claramente, e isso é uma realidade, é que tu percebes que a nossa qualidade de jogadores é boa, conseguimos vender lá para fora, mas depois... Alguns não são, aqueles que são muito bons para nós e bons, mas depois não são ao nível destas equipas, que têm jogadores absolutamente fantásticos, e é o que é, mas já iremos falar depois do City, mas do Porto fica por aí. Já vamos falar então aqui do City. João, relativamente aqui ao jogo com o Porto, tu que acompanhaste na rádio, o jogo da passada sexta-feira, o Sporting, como já se falou muitas vezes, entrou bem, consegue marcar relativamente cedo, digamos assim, com 2 golos de seguida, e depois só precisava aqui de se guardar, de se salvaguardar perante um Porto que tem um processo mecanizado e que, apesar de ter saído Luís Dias, continua a ter jogadores, como nós dissemos e bem aqui a semana passada, que continuam a saber jogar a bola. Que mudanças é que tu fazias naquela equipa e, em pontos gerais, o que é que tu viste no jogo de sexta-feira? Bem, naquela equipa eu não fazia assim grandes mudanças, porque eu acho que estrategicamente o Ruben Amorim venceu o Sérgio Conceição. Era muito importante segurar o Porto naquele inicial. E sempre disse, até na análise, na divisão ao jogo, eu e o Pedro sempre dissemos que o primeiro golo ia ser muito importante. O Sporting, a nível interno, habituou-se muito bem a não ter bola, e, portanto, a deixar o adversário entre aspas, mandar no jogo, controlar um falso controle e depois o Sporting em transição é capaz de ferir. Foi o que aconteceu na Luz, com o meio-campo com o Ugarte e com o Matheus Nunes. Acho que nestes jogos grandes somos bastante melhores, porque são dois jogadores que sabem sair, mal recuperam a bola, sabem tratar bem a bola, e foi isso que aconteceu. O Sporting marcou relativamente cedo, marcou aos 8 minutos pelo Paulinho. O Sporting variou muito bem o jogo de um lado para o outro e destabilizou completamente a defesa do Porto, andou atrás do jogador do Sporting a tentar acertar as marcações, mas o Sporting fez muito bem essa mudança de flanco várias vezes. Um grande cruzamento de Mateus Reis, que cruza de primeira quando a bola vem do Jogaio, de direita, e destabilizou completamente os centrais do Porto. Não sabia onde é que estava o Paulinho e o Paulinho marcou. Depois o Sporting volta a marcar aos 30 e tal minutos, aos 34, pelo Nuno Santos, uma jogada muito parecida também, de uma variação de flanco. O Sporting sai bem, o Porto nunca conseguiu criar grandes oportunidades de golo, diga-se passagem, nessa fase. O Sporting acaba por marcar, e numa situação em que até estava o Nuno Santos e estava o Paulinho atrás, portanto qualquer um podia ter marcado, numa bela jogada, e mais uma assistência de Sarabia. Há que afirmar Sarabia para as pessoas perceberem realmente a categoria do jogador que é. E depois eu acho que aqui um dos pontos-chave do jogo, acho que é o golo do Porto. O golo do Porto, caso o Sporting tivesse ido para o intervalo a vencer 2-0, eu acho que muito dificilmente o Porto iria sair do Dragão com algum ponto. O Sporting estava bem, o Porto não conseguia criar ocasiões, não conseguia entrar na defesa do Sporting com perigo, obviamente cantos, livres, mas pouco mais do que isso. E o Sporting, se fosse para o intervalo com 2-0, eu quase que apostaria que o Sporting iria sair com a vitória do Dragão, e até poderia marcar o terceiro. Porto também podia marcar um, mas eu acho que o Sporting podia marcar o terceiro. O que aconteceu foi que naquela jogada o Porto faz uma boa também variação, mas o Fedal coloca o jogador os jogadores do Sporting alinham pela linha da grande área, o Fedal não dá o passo em frente e portanto mete o jogador do Porto em jogo, e depois este atrasa, e o Favieira, com o seu pior pé, acaba por fazer um remate colocado e foi o gol. E é isso, o Porto aí voltou ao jogo, voltou à discussão do jogo. E o jogo depois fica marcado, e o momento-chave é claramente a expulsão de Coates. E aqui é que eu acho que nós temos que frisar o mais importante. Isto, noutra altura, noutro Sporting, noutros anos, o Sporting iria sair com a derrota no Dragão. Não tenho a menor dúvida que, com o clima que estava, com menos um, com o melhor Porto da era de Sérgio Conceição, com o Porto na liderança com estes pontos... E com o mesmo 11? Não percebi. Imagina, tu estavas a dizer que se fosse noutra altura, este Sporting, ou seja, este Sporting com o Porto, com isto tudo, o que eu te estou a perguntar é se com os mesmos jogadores... Sim, com os mesmos jogadores. Se isto era provável de acontecer. Com os mesmos jogadores, aqui obviamente o Sporting é muito a cara de Ruben Amorim, é muito certo. O elo que existe entre a equipa, entre o staff, a equipa, nota-se isso, porque foram verdadeiros guerreiros, verdadeiros leões, porque o clima, o Pedro já explicou tudo sobre isso, o clima era difícil, e eu já vi o Sporting com grandes equipas, grandes treinadores, chegarem-se aqui ao Dragão e borrarem-se todos. A verdade é que chegavam-se aqui ao Dragão. O Sporting quantas vezes, Pedro, em 40 anos, quantas vezes o Sporting, muitas vezes, à frente do Porto, chegava aqui ao Dragão, perdia no Dragão e ia claro, por aí abaixo, acabava o campeonato. Aliás, basta recordar, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, na altura do Marinho Pérez, que teve 13 Marinho vitórias Pérez. Seguidas, o Sporting ganhou 13 vitórias seguidas para o campeonato, e a líder isolado, mas chegou aqui ao Dragão, perdeu, e começamos a ir por aí abaixo. Há muitos anos desses assim, e eu estou convicto que todos os adeptos do Porto, e a maior parte dos adeptos do Porto, estavam na esperança que o campeonato acabasse ali, naquele jogo. Quem aquele jogo que era achas... para fechar o campeonato. Já, e agora, portanto... quem é que achas que entrou mais a medo, o Porto ou o Sporting? Porque ninguém... o Porto tinha vantagem pontual, na altura em que o jogo arrancou. Mas o Sporting tinha mais a perder, digamos assim, do que o Porto entrando em campo com a possibilidade de perder aqueles 3 pontos. Sim, mas eu acho que nenhuma equipa entrou receosa. Acho que ambas sabiam o seu papel. O jogo inverteu-se em relação à época passada, em que o Porto estava na nossa posição e nós estávamos na posição do Porto. Estávamos com avanço, acho que 10 pontos ou 9 pontos. 10. O Porto tinha aqui menos. E sabia que podia jogar com 2 resultados. Um empate tornava o campeonato gerível. Uma vitória era o fim do campeonato para o Sporting. E o Sporting sabia que uma derrota era o fim. Um empate, se fosse 0-0 ou 1-1, era mau. Sendo 2-2 é menos mal, porque o Sporting fica com essa vantagem de se acabar empatado dentro do futebol do Porto no final do campeonato, e com a vitória obviamente ia colocar a pressão que eu acho que iria ser colocada se ganhássemos ao Porto, até porque o Porto agora está na Liga Europa, joga à quinta-feira, tem um desgaste um bocadinho mais complicado que o nosso. E apesar de tudo, o nosso resultado com o Manchester City vai-nos quase garantir que nós não vamos, a 99,9% não vamos jogar mais nenhum jogo europeu, a não ser a segunda mão em Manchester. E portanto o Sporting vai ter aí uma folga de calendário completamente diferente. Eu acho que o Porto tem aqui grandes possibilidades de passar por dentro desta Lazio. E portanto, o Sporting depois, e é preciso dizer, noutras alturas o Sporting borrava-se todo no Dragão, com essa intimidação, também com muito público, como é sempre o Estádio Dragão nestes grandes jogos, com a pressão dos jogadores do Porto. Sporting com 10, antigamente o que iria acontecer é que acabaríamos por sair derrotados do Dragão, e todas, eu acho que os esportistas pensavam mesmo que o campeonato iria ficar decidido aí. Eu acho que muito da ira, muito da... Deles, porque muito por aí, claro. Porque não estão habituados, a marcar ali uma posição, contra o Benfica muitas vezes ganham e fecham o campeonato. Marcaram ainda recentemente contra o Benfica, não é? Exatamente. Quando ganharam para o campeonato e para a taça. Exatamente, e marcam ali uma diferença. Agora, este Sporting é onde vai um bom todos, e portanto, quer jogar, é uma equipa muito forte a nível interno, quer depois também neste tipo de batalha, em que, mais uma vez, ninguém se acobardou, o Sporting reagiu como um grupo, e portanto, não deixou nenhum leão só na confusão, e como Pedro falou e bem, confusão entre os jogadores, já desde que eu vejo futebol, daqui a 15 dias, ou lá que é, estão na seleção e estão aos abraços. O mais preocupante, e o que eu acho que a Liga tem que rever, obviamente, é a questão dos assistentes, dos apanha-bolas, das coisas que foram feitas, que é extra elementos de campo. Isso é que é o mais grave. O resto, e concordo com vocês, Conceição, investigue-se e pune-se toda a gente, mas pune-se severamente se acontecer estas coisas. E essas coisas que aconteceram, que não aconteceu ainda mais nenhum lado, que é os assistentes, os apanha-bolas, têm que ser realmente devidamente punidas. E também deixar, o Pedro falou bem da polícia, mas eu há aqui uma questão, eu não vi polícia dentro do estádio. Os jogadores estarem ali há 20 minutos ao estalo e não aparecer polícia nenhuma a separar, acho que é uma coisa também inusitada. Também não percebo como é que a polícia não está lá dentro. E depois, um dos aspectos que eu acho muito perigoso é que este tipo de comportamento das pessoas que não fazem parte dos jogadores, portanto, dos elementos ativos do jogo, é perigoso porque podia ter-se proporcionado um clima em que os próprios adeptos entrassem em campo e houvesse uma confusão muito maior, porque não havia polícia. E houve momentos ali na bancada norte que ficou muito próximo de acontecer. E, portanto, era a invasão certa, e aí perdia-se o controle completo. Pois, aí os adeptos tiveram mais cabeça do que quem estava lá dentro, acho eu. Tiveram um bocadinho mais de cabeça, mas faltou realmente ali o policiamento e faltou ali muita coisa, e aconteceu muita coisa lamentável. Eu disse isso na Rádio Observador, a Liga, é muito fácil construir sedes bonitas para o futebol português, muito fácil, é ter dinheiro, construir sedes, mas os alicerces do futebol português são uma porcaria, são uma merda mesmo, porque há que ser dito, porque nós não temos punições severas, não temos regulamentos capazes e demonstrativos para os clubes, para os jogadores não fazerem mais isto, e porque é que não sabemos? Por incompetência, ou porque não têm medo de fazer estas regras, têm medo de castigar, mas seja o Sporting, Benfica, o Porto, seja o grande que for, se prevaricar, têm que ser castigados intensamente. E, portanto, se nós não temos essa competência, é fácil, copia-se as regras de Inglaterra, por exemplo, e a questão fica resolvida. Se não temos competência para criar essas regras e aplicá-las, ao menos tenham competência para copiar as regras que tanto funcionam em Inglaterra. Se isto acontecesse em Inglaterra, o estádio teria ser logo interdito. Certo. No dia seguinte, se calhar, já estava interdito o estádio. Os jogadores já estavam castigados passado 2 dias, e não é aqueles que... Não é estes castigos que parecem depois 8 meses, 9 meses depois. Voltando dentro do campo, eu acho que o Sporting teve muito bem nesse jogo. Mais uma vez a provar que, com o Ruben Amorim, os jogos grandes... a nível campeonato, de competições nacionais, tornam-se realmente jogos que são apetecíveis, e este grupo gosta muito destes jogos grandes, gosta da pressão, gosta destes ambientes, e portanto não somos meninos de cor, não viramos a cara à luta, mas dentro do campo provamos que também temos muita qualidade, e provamos mais uma vez. Não me lembro, desde que está o Ruben Amorim, tirando aquele bocadinho da época que nós tivemos na primeira época dele, aquele final da época, depois só perdemos na Luz e com os jogadores já bêbados, festejarem tanto o campeonato, porque de resto o Sporting não perdeu mais nenhum duelo contra os grandes, e isso mostra muito da capacidade desta equipe. E esta equipa que tem uma capacidade que não termina. Ainda antes de irmos aqui à terapia da noite, vamos fazer contas ao Isso Corre Bem. E passando a explicar o que é este Isso Corre Bem. Então, no início da segunda volta, não vos sei dizer mais ou menos há quanto tempo foi. Isso. O que nós decidimos... O que nós decidimos foi que iríamos arranjar assim uma competição entre nós os três com as odds da Betano para o próximo jogo do Sporting. E isto entende-se de que maneira? Então, basicamente nós temos que escolher uma odd sempre superior a 2,5 e temos pontos. Por escolhermos a odd, já recebemos um ponto. Se não tínhamos zero até agora. Esta é a quinta semana que vamos e ainda ninguém acertou uma única odd. Em 16, ainda ninguém acertou. Em 12, também estamos a ser muito ambiciosos às vezes. Estamos, é verdade. Acho que desta vez... Mas mesmo assim são difíceis. Vou assustar. Bem, Eu para mim, a minha e a tua, neste momento, estão perfeitamente possíveis de acontecer as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo estão, tempo. Estão. Eu até se acertar, tu também ganhas. Estás a ver? Portanto, desta vez é ao contrário. Desta vez que ganha sou eu sempre, portanto, isto é certo. Exato. Não, agora fora de brincadeiras. Como disse o Pedro, nenhum de nós acertou até agora a odds. Portanto, vamos então às odds do jogo com o Estoril. E, João, queres tu começar com a tua odd? Sim, a minha odd acho que é de 9.0, portanto é muito ambiciosa. O Sporting irá ganhar 2-1. Resultado certo. O João apostou no resultado certo, 2-1. Eu apostei num resultado final, portanto, 1 e vitória menos. Vitória do Sporting, de com menos dois. De 2 golos e meio. Exatamente. Tu é o mod mesmo ali 2,90, que é mesmo mod para tentar ganhar. E vai eu também ser, fui para o resultado certo. Vou terminar com 3,90 só. Exato. Esta semana. Podes terminar. Desde que eu também termine com 6,60, porque eu disse que ia ficar resultado certo e eu apostei no 2-0. Vamos ver. Até agora ainda ninguém acertou, pode ser que desta vez mas aconteça. É possível. Está aqui é o Daniela possível. Ferreira a dizer, bicho Slimani, por mim está tudo bem, desde que seja 2-0, está perfeito. Até pode ser um autogol. O Castro é que vai estar a trazer por um gol de Estoril aos 93, que é para não ver o jogo depois cansar, muito nervoso. Portanto, 2-0 para o Sporting. E depois aos 94, no segundo dos descontos. Não, o árbitro deu 3 minutos de descontos e os gajos vão marcar aos 94, que é para não dar nenhuma hipótese. Bola meio campo e acaba o jogo, exatamente. Exatamente. Olha, e nós depois vamos fazer aqui uma breve antevisão do jogo com o Estoril, se tivermos tempo. Sim. Mas não sem antes de falar... Do jogo de ontem. Então, para toda a gente que nos está a ver e a ouvir perceber, nós fomos os três ao jogo, obviamente. Eu não vim com eles do Porto, até porque não tenho necessidade disso, mas eles vieram do Porto para ver o jogo e fomos todos ver o jogo. E a verdade é que eu, pelo menos falo por mim, foi uma derrota pesada, obviamente. Mas, Pedro, foi uma derrota que foi diferente da do Ajax? Do Ajax marcamos, ao menos. Certo. A do Ajax tem uma diferença, de ontem falamos um bocadinho nisso, nessa questão, eu e o Castro, e depois nós gravamos o pós-jogo. No pós-jogo. Na viagem do carro. Vão ouvir, já, por favor. Já à volta da 1 da manhã. Na verdade, eu até já estava um bocado chateado, porque já tinha a conta suspensa e já estava ali meio chateado, mas a verdade... Nós discutimos essa questão, até mesmo antes de gravar o Patreon. Há uma diferença no jogo em relação ao Ajax, porque no jogo do Ajax estava inserido dentro do grupo e nós acreditávamos que era possível qualificar-nos. Acreditávamos sempre, podia ser difícil, o Ajax e o Dortmund podiam ser os favoritos e acabou por se conseguir. Esse jogo do Ajax acho que nos abriu ali um bocadinho a cabeça e a forma como nós poderíamos encarar o resto da Liga dos Campeões, mas há uma diferença até no próprio jogo. Começamos muito mal, exatamente como começamos. Quer dizer, nós não começamos mal ontem, e já vamos lá a isso, mas começamos mal no sentido em que rapidamente estivemos a perder 2-0, e no caso do City, ao intervalo já estava 4, mas no Ajax nós ainda reduzimos e ainda houve uma altura que chegamos a marcar mesmo e a festejar o resultado a ser colocado em 3-2 ou 2-3, foi tal gol do Paulinho, que foi anulado, e depois aí a coisa, aí acho que foi a machadada, e depois a seguir eles fazem o 4-1, e depois foi por aí fora. Portanto, houve ali momentos em que a equipa... Ontem, eu e o João, o que estávamos a fazer na bancada, a certa altura, era tentar perceber se em algum momento o Sporting ia rematar à baliza. Nós, a certa certo. Altura, já só pedíamos que se rematasse à baliza. Sim, porque o City porque e todos os nós acabamos que o jogo fez, sem remates à baliza. Há aquele remato dos Gaio, que eu acho que nem sei se aquilo contou para a estatística, nem sei se aquilo no foi considerado. No Super Bowl dava 3 pontos. Aquilo. No Super Bowl era capaz de dar 3 pontos. Portanto, à baliza nós não fizemos nenhum remate. E essa é uma das grandes diferenças. Agora, o Castro depois vai explicar melhor o que é que ele, como já falamos aí, mais tecnicamente e taticamente, como nós, se calhar, não podemos olhar da mesma forma para este tipo de equipas. Não vale a pena. Agora, custou muito, porque se havia algo que os sportinguistas achariam ou que seria possível, era pelo menos haver aqui qualquer discussão de resultado, ou nem que fosse um sofrimento, mesmo que eles tivessem 70% de posse de bola e nós, eventualmente, fazemos ali qualquer coisa. Aliás, nós disso... até tivemos mais posse de bola que aquilo que toda a gente achava, faça um tiki-taka, Pep Guardiola, não é? E a prova de que as pessoas esperavam é que o jogo não é propriamente barato, obviamente é um jogo de Liga dos Campeões, tinha um preço um bocadinho mais elevado, mas estavam 48.300 e não sei quantas pessoas, portanto estava estádio cheio, ontem notava-se perfeitamente que estava casa cheia, ao contrário do que aquela conta do Manchester City que andou para aí a dizer que aos 30 minutos já estavam pessoas a abandonar o jogo num... Pode ter sido um ou outro caso, mas não, o estádio continuou cheio. A partir dos 70, aí sim. As pessoas vão para o bar. A partir dos 70, houve muita gente que notou-se perfeitamente que estavam sempre a ir às casas de banho. Para ir ao bar. Agora, a partir dos 70, isso sim, isso viu-se perfeitamente. Agora, o estádio estava completamente cheio, viu-se isso perfeitamente. Bem, já não vale a pena referir aquilo que aconteceu nos últimos minutos. Eu acho que há uma diferença grande daquilo que aconteceu nos últimos minutos, e já vi muitos sportinguistas, normalmente também são sempre os mesmos tipos de sportinguistas, é um bocadinho aquelas alas, são sempre os extremistas, e isto dá para os dois lados, que ontem já criticaram, então, perdemos 5-0 e batemos palmas. Epá, eu acho que não é questão... há uma coisa que faz toda a diferença no apoio que se dá a uma equipa, que é quando se ganha, quando se conquistam títulos. O Sporting tem vindo a conquistar títulos, foi campeão nacional, é o atual campeão nacional, está em todas as competições, apesar desta sabermos que seria difícil de continuarmos em prova, é normal que o adepto sinta, olhando para a equipa, percebe que a equipa tem estado, tem feito o que é possível. É evidente que ontem era possível fazer muito melhor, ninguém está contente, ninguém bateu palmas de contente por aquilo que se passou. É que depois confundem-se todos os conceitos e acham-se que estavam-se a bater palmas. Epá, eu que inicialmente até filmei esse momento, já não tive a oportunidade de pôr no Twitter, porque barraram uma conta, mas eu que filmei esse momento e depois também fiz questão de estar a bater, filmamos e depois paramos, porque aquilo foi tanto tempo, deu para isso tudo. Há momentos em que eu era capaz de não fazer absolutamente nada e estar sossegadinho a pensar e a remoer na cabeça o que é que se passou ali. Acho que ali o que aquilo quis dizer é que, apesar de se perceber níveis diferentes e que poderíamos ter feito mais, é pelo menos dar uma força à equipa para os objetivos que são claramente o campeonato, ponto número um, e eventualmente a Taça de Portugal. Agora, aquilo não teve nada a ver de saudação ou de bater palmas pela derrota, não é a apologia da derrota, e quem pensar isso está completamente a leste, que não percebe isso. Aquilo é apenas e só os adeptos a dizer, epá, nós continuamos a acreditar que é possível e que internamente, pelo menos internamente, há aqui duas competições, que ainda uma mais difícil do que a outra, mas que é possível fazer. E eu acho que é um bocado por aí. Nunca iremos, como é óbvio, nem nunca será bom festejarmos derrotas, nem nunca isso irá acontecer, nem nenhum sportingista fará uma coisa destas. Porque, a não ser aqueles que são do extremo, esse, contra o Barandas, e portanto, se for preciso, até nem festejam as vitórias do Sporting, ou como aconteceu no passado, os maluquinhos também eram contra o Bruno Carvalho, também não festejavam as vitórias do Sporting, portanto, isto há para todos os gostos, e estão sempre ali nos extremos. E isso pareceu-me claro, porque foi tão... E é curioso, porque eu tive depois até eu nessa altura... Momentos antes daquilo acontecer, ainda uns 5 ou 10 minutos antes, o estádio estava completamente calado e só estava a Curva Sul a cantar. E eu, na altura, filmei e até pus um tweet a dizer: valeu a pena fechar aquela, tirar o cartão do adepto e fazer-se aquilo que toda a gente sabe, para esta curva, porque é a única curva que está ali a cantar. Pronto, passado uns minutos, a curva contagiou ali um bocado e a malta começou a cantar e a partida não parou. E, portanto, até foram dois momentos muito interessantes, porque de um momento para o outro estava ali tudo um bocadinho cansado, amuado, e há ali um clique que, de repente, não só é o clique do próprio apoio que continuava a vir dali da Curva Sul, como também depois dos próprios adeptos que perceberam, epá, isto não vale a pena, o que é que eu vou ganhar em berrar ali naquele momento e a dizer que estes jogadores são umas bestas e que o Pedro Gonçalves tem que ir para o banco? Sim, está certo. O Pedro Gonçalves, quando teve aquela oportunidade na primeira parte, noutra altura, provavelmente eu até marcava o golo, não era, não tentava fintar e enrolasse com a bola, está cansado, tem que ir para o banco, provavelmente. Epá, da mesma forma que ninguém vai, todos hoje somos unânimes a dizer que o Pedro Gonçalves fez uma exibição péssima, se calhar jogou mais 45 minutos que o que devia ter jogado, se calhar até nem devia ter sido titular. Epá, mas ninguém vai estar agora aqui a dizer que o gajo é uma besta e não sei o que mais, e filho da mãe. Não, epá, a resposta é tão simples como isto. É a mesma coisa que o clube ontem ter sido aplaudido, apesar de ter perdido. É porque vem de uma lógica de vitórias. Da mesma forma que o Potter, ninguém se pode esquecer do incrível trabalho que ele teve o ano passado e da importância que ele teve num título como o ano passado. Está completamente desgastado este ano, a lesão, o Covid, os problemas familiares. Bons números, não tem maus números, atenção. E não tem maus números, só que habituou-nos o ano passado tão mal. Claro. Nós até já não estamos habituados àquilo e não é claramente o pote de ontem, não é o que vemos. E, portanto, esse para mim foi, se me disseres, custou... quando foi o Ajax, vim mais escalado. Eu com o Ajax não contava de todo levar 5. Podia imaginar numa má noite, perdíamos 2-0, uma coisa assim do género. Ontem sabia que havia uma possibilidade de acontecer um desastre daqueles. E, portanto, uma pessoa já vem... minimamente o carro preparado. A falar e o João ainda veio a fazer o programa do Observador e fomos falando um bocadinho das coisas... Epá, e a coisa, eu no Ajax nem abrimos a boca até à última paragem de serviço que foi na mealhada, porque não abrimos completamente os quatro que vínhamos no carro, aquilo foi desastroso demais. Eu quero continuar a estar presente na Liga dos Campeões, isso é o que me interessa, é o que me interessa no sentido, acho que, costuma-se dizer, temos que ir aqui baby steps, não é? Passinhos de babé. Temos que manter regularidade, se conseguimos estar lá para o ano, se conseguimos estar lá daqui a 3 anos, daqui a 4, 5, consecutivamente. Mas claro que temos que cada vez ser mais exigentes. Há bocado ainda estávamos a falar de sing-off, o Red Bull há bocado estava a ganhar ao Bayern, mas o Bayern também estava a jogar com 10, mas pronto, o Red Bull também tem ali uma equipa bastante interessante, tem uma proposta de valor muito, muito interessante, uma proposta de equipa também e de aproveitamento e uma escola, não só uma escola de formação, mas um projeto futebolístico muito bem montado, mas é um bocadinho por aí, e isso consegue-se muito mais facilmente quando existem vitórias, que elas têm acontecido, não é? Quer dizer, não estamos aqui fartos de repetir, os últimos 5 troféus em Portugal ganhamos 4, não é mal de todo, podia ser muito mais fixe os últimos 30 ganhar os últimos 25, era mais espetacular assim, ou os últimos 30 ganhar os últimos 29. Continuávamos chateados com aquilo que aconteceu e com aquela derrota, que não sei o quê. E para o ano vamos nos lembrar da derrota de Santa Clara. E provavelmente chegámos ao final desta temporada e perdemos o título com o Porto. Para o Porto, por, imagina, 2 ou 3 pontos, vamos bater com a cabeça na parede por causa do jogo de Santa Clara e o jogo do Braga. São jogos que absolutamente é de onde, nomeadamente o jogo do Braga, por exemplo, que me custou mais, se calhar, perder com o Braga do que perder ontem com o City, por muito que isto custe dizer, mas o jogo mesmo do Braga sério? É um jogo que nós tínhamos que ganhar e que fazia toda a diferença numa disputa do título. Mas pronto, olha, infelizmente perdemos, deu para estar com muita gente amiga, que é sempre o bom deste futebol. Eu e todos nós gostamos de dizer isso muitas vezes, não é uma frase muito conhecida no, nestas idas de futebol. O Sporting sou eu e os meus amigos, e nós estivemos todos juntos, falamos dentro daquilo que era possível, conviveu-se um bocadinho. Se tivéssemos ganho, tínhamos regressado às relotes para onde costumamos ir ver, não, mas como não ganhamos, fomos logo direto para o carro e arrancamos logo, ainda havia uma viagem para fazer. É uma pena, custa muito, mas os golos fora não contam e basta marcar 5 em City, no Emirates Stadium, e lá estaremos. Tu lá estarás, eu não estarei, mas estarás lá tu. E essa é que é a realidade. Há muita gente como tu que já tem o bilhete, que já tem a viagem, que vai lá marcar presença, que vai ter uma experiência absolutamente fantástica, tenho a certeza. O City é um dos clubes que melhor comunica do ponto de vista digital, do ponto de vista de experiência no estádio, uma série de situações, e eu acho que vale sempre a pena, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma deslocação ao estrangeiro com o Sporting, tenho com outros clubes, curiosamente com o Vitória Sport Clube e com o Benfica até, mas nunca fui ver o Sporting, estava a contar e ver à Rússia a final da Liga dos Campeões, Sendo assim, não vejo outra solução que não haja a final da Liga dos Campeões e o Putin invada já a Ucrânia e acaba-se já com a Liga dos Campeões. Já nem há jogos mais. Já nem há jogos. Para brincar, é evidente que não quero nada disso que aconteça. Ainda aparece algum maluco achar que eu quero a guerra. Obviamente é uma brincadeira, mas pronto. Essa experiência, imagino que essa experiência em Inglaterra, acho que é uma experiência que quantos muitos não se lembrarão daquela deslocação contra o Arsenal, que apesar de tudo ficou 0-0. O Tiago Fernandes fez a festa da vida dele como se tivesse saído o Euro Milhões, nem fizemos um grande jogo. Curiosamente, nós fomos ver o jogo da primeira mão. Ver o jogo do City, exatamente. Inclusive. E, no entanto, são experiências que ficam para a vida e, por muito que nos custe dizer, as derrotas são sempre amargas e custam muito, mas a verdade é que estas experiências são também absolutamente incríveis e imagino que lá fora tenha também esse lado... muito, muito, muito, muito positivo e fantástico de acompanhar os passos lá fora. Vai ser uma experiência também, até porque eu própria nunca acompanhei um jogo no estrangeiro, portanto vamos à Inglaterra no dia 9 de março, lá estarei para ver o Sporting com o City e o Sporting a dar 5 ao City em Inglaterra. João Castro, acho que não estou a colocar nenhuma em confidência, acho que não estou a fazer nenhuma em confidência, mas se estiver, por favor, manda-me calar que eu calmo no imediato. Vocês ontem, quando vieram para cima, tu disseste que a certo ponto, a meia hora de chegada, que estavas a pensar, que eles estavam já a dormir. E que tu estavas a pensar no jogo e o que é que farias de diferente. De diferente. Jogámos contra a melhor equipa, uma das melhores equipas da Europa, como disse Ruben Amorim, quiçá uma das melhores do mundo, com um treinador que tem um sistema de jogo muito particular. O que é que tu tinhas feito de diferente perante este Manchester City? Falar depois do jogo é sempre mais fácil do que preparar o jogo, próprio jogo, não há que dizer. Eu acho que isto foi uma tempestade perfeita e calhou-nos a nós levar com a tempestade perfeita. Desde o sorteio em que calhou-nos a Juventus e depois, pela primeira vez na vida, vi uma repetição do sorteio da Champions e passarmos a ter o Manchester City. É para mim claramente uma das melhores equipas do mundo, quiçá mesmo a melhor equipa do mundo. Em termos de sistema, é uma máquina super oleada. E portanto, aquilo, a pergunta que tu fazes é muito difícil, o que é que eu faria diferente? Eu acho que a equipa de Sporting está numa curva de aprendizagem, não tem nada a ver com a experiência, acho que a experiência já a temos com a fase de grupos, não é a falta de experiência, acho que é uma curva de aprendizagem, mas é uma curva de aprendizagem para todos, e quando eu digo para todos, é para os adeptos, para os jogadores, para o treinador, e muito aquilo que se passou, depois de refletir muito, tem a ver com uma luta interna de Ruben Amorim entre identidade versus pragmatismo. E é claro que quanto a equipas como o City, que tem muito jogo interior, que sabem rapidamente aproveitar e rodar a bola de modo a aparecer jogadores em zonas interiores do meio campo, em superioridade entre as linhas adversárias, entre o meio campo e as defesas das linhas adversárias, como é o Manchester City, teve muitos movimentos, eu estive a rever a primeira parte do jogo, muitos movimentos interessantes de simulação para ganhar espaço, os jogadores a levarem o Sterling a fazer que ia na profundidade e levava com ele o porro e a bola era colocada, por exemplo, no lateral, teve muitas jogadas e o Sporting, com este sistema tático que funciona muito bem a nível interno, quanto a equipas que tenham esta capacidade de descobrir espaços, de descobrir homens e colocar muitos homens em zonas interiores, é realmente uma presa fácil. E eu digo isto porque, observando o Lasso, que joga desta forma, consegue fazer isso bem, com menor capacidade, porque a qualidade individual, quer do treinador, quer dos jogadores, não é a mesma, e o Sporting foi severamente penalizado contra o Lasso Clins. O Ajax é exatamente a mesma questão, com menos qualidade, com muita qualidade, menos mais com o Lask, mas menos com o Manchester City, e colocou-nos com as dificuldades que nos colocou. O Sporting conseguiu aí reagir muito com a garra que não teve ontem também, que é uma questão em termos de agressividade, não teve, pode ter sido uma consequência do Dragão, físico e psicologicamente os jogadores podiam não estar na disponibilidade máxima. E depois contra o Manchester City. E, portanto, o Manchester City foi a tempestade perfeita. Isto porque o Sporting e o Ruben Amorim, isto era, eu acho que nestes jogos o Ruben Amorim tem que ser mais pragmático. Eu percebo que isto é um crescimento em termos de identidade, ou seja, o Sporting cada vez que joga assim vai aprendendo com os erros e vai evoluindo, mas claro, este sistema tático é muito difícil na Europa, enquanto equipas destas, o Sporting jogar só com dois médios centros. Agora, obviamente é uma opção do treinador, e o treinador tem provas dadas que a nível interno tem conquistado muitas coisas, a nível externo também conseguiu passar aos oitavos de final, que é uma coisa histórica, que eu nunca tinha visto o Sporting nas oitavos de final ao vivo, foi a primeira vez que nós todos vimos, se calhar ao vivo, nos oitavos de final, mas há que dizer que esta tática contra estas equipas vai-nos sempre causar muitas dificuldades sistémicas do próprio sistema. Eu estive no 5-0 do Bayern Munique. Ah, pronto, estiveste no 5-0 do Bayern Munique, pronto. Lá sozinho. E lá está, mais uma vez. E, portanto, isto é muito difícil. Eu já vi 3-5-0 na Liga dos Campeões. 5-1, neste caso, com o Ajax. E depois é difícil, quando tu até entras bem e consegues sair da pressão, e o Manchester City faz uma excelente pressão, é uma das melhores equipas sem bola, consegues sair muito bem, e com o Matheus Nunes em grande, e por isso os elogios de Guardiola no final... Foi o homem do jogo, desculpa-me, João, foi o homem do jogo para ti no ontem, do lado verde e branco? Sim, foi o menos mal. Foi o menos mal, estava enquanto teve pernas, enquanto o Manchester City também não conseguiu acertar ali as marcações, foi o menos mal e teve bem, principalmente nos primeiros 20, 30 minutos, saiu rapidamente, rodava rapidamente, saía da pressão, depois variámos o jogo muito, muito rapidamente para, que é um dos pontos fracos do City, para o lado contrário e a explorar os extremos dos campos, em que Porro apareceu duas vezes na primeira parte a criar perigo por aquele lado direito, mas depois aconteceu tudo aquilo que podia acontecer para ser a tempestade perfeita. Eles em dois remates marcam duas bolas lá dentro, um é que parece fora de jogo, toda a gente diz que era fora de jogo, tudo parado, eles metem. No segundo, a bola ali é saltitar e o Bernardo Silva faz aquele remate insensável. Depois o terceiro escorrega todos, quase, se calhar só faltou o Pedro escorregar na bancada, porque escorregou o Mateus Reis, escorregou o Inácio, escorregou o Coates, não sei quem escorregou mais. Aquilo foi embaraçoso até o terceiro golo deles. E o que é que acontece? E, obviamente a equipa a partir dos 2-0, 3-0 morreu. Morreu, portanto, que não conseguimos nunca mais sair, começámos depois a bater longo, que é contra a nossa identidade, começámos a bater longo, tivemos só aquele remate do Gaio para 3 pontos pagá-los e nunca mais conseguimos criar nada. E também nós podemos até nos queixar do 11 inicial, eu também concordo, Pote não estava em condições para ser titular, não mostrou, também não concordo com o Gaio naquela posição. Mas eu acho que mais que esse problema, o Sporting jogou com as linhas muito, muito adiantadas, jogou normal, quis jogar normal, quis encarar de frente com a sua identidade, mostrar que consegue jogar com esta identidade, mas eu acho que o Sporting tinha que jogar com as linhas muito mais recuadas. A dificuldade que o City tem na Premier League é que contra equipas com blocos muito mais baixos, portanto jogar mais atrás, as linhas mais próximas entre a defesa e o meio campo, mais homens no setor intermediário, e só assim é que podíamos contrariar o City. Mas por um lado eu percebo o Romero Amorim, portanto, por um lado eu sei que esta era a melhor solução para o City ter dificuldades, provavelmente em 20 jogos ia ganhar 19 contra um sistema assim, mas a questão é que também não é muito fácil mudar o chip à equipa, não é muito fácil numa semana, pois uma equipa que está habituada a jogar de uma passares para jogar com o bloco baixo, jogar ali à defesa, com mais homens no meio campo, e portanto, isso não é fácil. Mas o Ruben Amorim, conforme voltando aqui um bocadinho ao início, também está na sua curva de aprendizagem, o Sporting precisa de rapidamente perceber que para este tipo de confrontos e com estas equipas o Sporting tem que ter um plano B. Não é um plano que seja tão confortável, obviamente, mas é um plano, tem que ser um plano que seja ajustável e que seja enraizado na equipa aos poucos, de modo a quando chegar estes embates nós temos aqui uma alternativa. Certo. Porque na Europa, na Liga dos Campeões, se nós formos ver os jogos de hoje, não há nenhuma equipa que jogue só com dois homens médios centros no meio campo. Isso dá que pensar. Sim. Se nós olharmos aqui para o 3-5-2, por exemplo, do Inter Milão contra o Liverpool, se nós olharmos aqui também para o 4-2-3-1, provavelmente que jogou assim, deixa-me só confirmar para não estar aqui a dizer de cor, mas quase que apostava que jogou assim o Red Bull, 4-3-1-2, até mudaram, reparem, puseram 4-3-1-2, e portanto, contra o Bayern Munique conseguiram um grande empate, e reparem, o Salzburgo do projeto Red Bull é a segunda equipa, a primeira é o Leipzig, portanto, esta equipa da Áustria joga muito bem, tem um grande treinador e tem um bom sistema, agora, está mais preparada para este tipo de jogos, quanto a mim. Não fica tão exposta ao jogo dos adversários, porque preenche melhor o meio campo, preenche melhor os espaços dentro do meio campo, não joga tão subido, de forma que não permita a equipas como o Bayern Munique fazer o que faz muitas vezes às outras equipas, que é se alinhar por completo. E, portanto, é muito importante nós percebermos que a equipa para consumo interno obviamente, está num belo ponto e com uma grande evolução. A nível externo, quando uma coisa jogamos com o Dortmund, que tem dinâmicas ofensivas diferentes do City, outras coisas a jogarmos com o Besiktas, outras coisas a jogarmos com algumas equipas. Portanto, quando nos calhou o adversário, eu sabia perfeitamente que era dos piores adversários que nos podia calhar, pelo tipo de futebol que o Sporting tem. E, portanto, é muito importante nós também treinarmos aqui outras soluções, porque estas equipas, e o Guardiola tem uma tática que se molda a várias situações, a vários adversários, a vários sistemas. E o Sporting não, o Sporting é muito fixo, portanto é algo muito rígido, e que quando é muito rígido e quando apanha estas equipas tem muitas dificuldades. Isto é quase como o Kryptonite do Super-Homem. Quando apanha estas equipas com este tipo de futebol, o Sporting vai sempre sentir muitas dificuldades. E portanto aqui há duas hipóteses: ou começas a crescer muito e ter jogadores com mais qualidade cada vez mais, e por isso que o Pedro estava a dizer, e sempre nós fizemos isto aqui, ir sempre às Champions, ter mais receitas, melhores jogadores, e portanto vai chegar a um ponto em que a equipa consegue... Criar uma rotina. Sim, a equipa já tem essa rotina, mas mesmo com esta rotina, com esta tática, ter melhores jogadores, melhor entendimento também das movimentações adversárias, e luta um bocadinho mais com os adversários, ou caso contrário, tens que te adaptar muito, e o Sporting não tem isso, não, é muito rígido, tens que se adaptar um bocado às equipas, sabendo que vais perder um bocado da tua identidade, mas vais ter mais pragmatismo se quiseres não ter estes jogos tão desnivelados como nós tivemos ontem, porque realmente, eu concordo com o Pedro, não ter nenhum remate contra o Manchester City foi mau, e os jogadores sabem disso e percebeu-se pelo cabisbaixo. Em relação ao... também há uma questão, e estão aqui a falar, Miguel Almeida, sim, precisamos mais embates destes, mas a verdade é que já tivemos 3 embates destes, contra o LASK, contra o Ajax e contra o Manchester City, e todos os pontos fracos do Sporting são expostos de uma forma muito cabal. O Porto e o Benfica não nos jogam desta forma, e portanto, como não jogam desta forma, é muito difícil o Sporting treinar em Portugal com este sistema. Em relação à competitividade da Liga Portuguesa, obviamente que precisávamos que houvesse mais competição, mas isso não há, e mesmo assim nós também temos que ver por outro lado. Muitas vezes, por exemplo, o Porto adapta-se aos adversários, quando vai lá fora e joga contra estas equipas, também leva porrada muitas vezes 5-0, mas em alguns jogos também é uma equipa que se adapta melhor a estas circunstâncias da Champions, porque também é mais pragmática que o Sporting, querem ter um sistema tático mais moldável, jogam mais atrás, jogam mais na defensiva, certo, e saem mais contra-ataque. E, portanto, é uma questão de identidade versus pragmatismo. Crescemos por um lado, mas a verdade é que ficamos menos competitivos quando jogamos com estas equipas, porque nos põem os nossos pontos fracos. Em relação aos momentos finais, as pessoas têm que perceber que uma coisa é a cultura de exigência, e ninguém estava a bater palmas à derrota. Para já ninguém bateu palmas, estavam a cantar. Depois estavam a cantar uma música que era relativa a nós adeptos estarmos sempre presentes. E depois era uma forma de conforto da equipa e levar a equipa ao colo para o jogo contra o Estoril. Porque era muito... O primeiro passo para a vitória diante do Estoril foi os últimos minutos do jogo contra o Manchester City, que foi tentar levar a equipa para um patamar psicológico totalmente diferente do qual que estava um minuto atrás. Aconteceu com o Ajax depois. Aconteceu com o Ajax. E a reação da equipa foi positiva após a derrota do Ajax. E, portanto, ninguém estava a bater palmas à derrota. E eu fiquei super chateado com a derrota. O Pedro ficou super chateado com a derrota. A Mariana ficou super chateada com a derrota. Ninguém estava a bater palmas à derrota. Ninguém gostou da exibição do Sporting. Agora, o que estavam a fazer é transportar a equipa, dar colo à equipa para um próximo embate, que é muito mais importante, porque estamos numa competição em que estamos ainda a lutar pelo título, embora com menos hipótese do que gostaríamos, mas estamos lá. E, portanto, é um prémio também para a equipa pelo que nos tem dado nos últimos, sei lá, 18 meses, 2 anos, porque tem-nos dado muitos títulos e tem-nos possibilitado de ontem estarem 48 mil pessoas a ver uns oitavos final da Liga dos Campeões. Caso contrário, estaríamos todos em casa a ver os jogos da Liga dos Campeões e nós, se calhar, estaríamos na Liga Europa a jogar contra um clube qualquer, ou se calhar nem estávamos na Liga Europa, ou se calhar até estávamos aí perdidos, se calhar não tínhamos ganho taças da Liga e estava o estádio às moscas. E, portanto, as pessoas têm que ter também um bocadinho de reconhecimento, e nós temos reconhecimento, e quando a equipa também nos dá tudo o que tem, nós também temos que dar, apesar de nos ter custado estar ali, obviamente, também a cantar e a ver os 5-0, mas a verdade é que também o impacto foi muito positivo na equipa, nos adversários, na imprensa, e transporta-nos, quanto a mim o mais importante, transporta-nos já para outro jogo e facilita o trabalho do treinador na recuperação psicológica dos jogadores. Ora, aí está. E dizer-vos que eu, como estou mais próxima do relvado, até me apercebi. Aliás, eu estou atrás do banco da equipa visitante, é aí o meu lugar. Houve muito staff do City que ficou completamente embasbacado olhar para as bancadas e foi uma forma de darmos o colo que a equipa precisou, porque são três pontos importantes para vencer já no próximo domingo. Rapidamente, e ainda antes de irmos aqui às notas finais, Pedro, vai ser um jogo que vai ser em Alvalade, depois de, na primeira volta, o Porro ter conseguido marcar aquele golo de grande penalidade. Pergunto-te se, face a todos os castigos que o Sporting está a enfrentar neste momento, se Mourinho já pensou em todas as estratégias alternativas possíveis para quem é que vai ser o 11 no próximo jogo em casa. Eu imagino que o Amorim já deva ter uma ideia mais ou menos concreta do quem vai ser a equipa que vai alinhar. Certamente os treinos durante a semana farão uma ou outra alteração, eventualmente, mas seja com a ideia já formada ou não, o que acaba... Há aqui uma coisa que me parece que é bem diferente, por exemplo, do ano passado, e já falamos isto aqui até quando o mercado fechou e fizemos aquele programa quase 4 horas. O Sporting está mais forte do ponto de vista de opções no banco. O ano passado, quantas e quantas vezes falávamos dos famosos planos B nos pós-jogo e aqui a dificuldade que tínhamos muitas vezes e que as substituições eram quase sempre as mesmas. Desta vez, com alguns jogadores fora, vamos ter, acho que há soluções. Ontem no carro vínhamos a falar dessa questão, se eventualmente o Marcos Edwards poderá ou não ser titular e ontem até nem ter entrado, se Paulinho e Slimani vão jogar os dois ao mesmo tempo, não sei. Há muita coisa que poderá estar na cabeça do Amorim. Eu sei que ele não costuma mexer e mantém-se fiel ali a um determinado princípio, a uma determinada ideia de jogo. Aqui vai ter que ser obrigado a mexer pela não há outra opção. Não há outra opção por aquilo que são os jogadores que estão ausentes. Uma das alterações que vai acontecer, eu acho que o Castro tem sido bastante feliz a falar disso, feliz no sentido, não é só feliz, é uma opinião dele, bastante bem sustentada, por sinal feliz parece que foi um bocado de sorte o que aconteceu, e não é isso que eu quero dizer. Feliz no sentido, acho que, não, mas é feliz no sentido em que eu concordo e consigo entender que é, por exemplo, o Gart ter uma presença mais regular no meio-campo do Sporting, acho que isso está à vista, campo, e notou-se no contra o Porto, já se tinha notado contra o Benfica, e eu acho que isso, e não estou com isto a tirar valor ao Palhinha, acho que são, há momentos para tudo, e isso é que é uma verdadeira equipa de futebol, que tem opções ao futebol ou de qualquer outro desporto, quando tu olhas para o banco e tens opções que tu percebes que podem ser tão boas como as que são as titulares, melhor, e é isso que nós pretendemos. E eu acho que alguém dizia aqui no chat que aquele final do jogo do City foi o início daquilo que se espera uma vitória no domingo. Eu acho que também é um bocadinho isso, é aquela lógica de estarmos aqui a dar a força para que aconteça no domingo às 6 da tarde esse jogo complicado contra o atual 7º classificado do nosso campeonato. Uma equipa que já fez grandes jogos, também já fez jogos maus, mas que é uma equipa que nos vai trazer problemas, onde nós tivemos dificuldade também ganhar lá. Como tu disseste, foi o tal 1-0, não é? Com o penalti do Porro. E foi já no final, não foi? Eu acho que não estou enganada, mas acho que sim. Pronto. Acho que sim. E portanto, isso, o que é mais importante é que o Sporting tem aqui opções que lhe permite de alguma forma. Não vou dizer que vamos encarar que vai ser a mesma coisa, não, uma equipa quando está a 100%, foi aos 67 minutos, não foi bem no final, estava aqui a pensar que tinha sido mais tarde. Uma equipa quando não tem opções, é um problema, aqui somos forçados, mas há aqui algumas alterações, e aqui eu acho que o Ruben Amorim certamente irá refletir, imagino eu, sobre o que é que pode fazer ou não, o que é que pode mexer. Epá, por exemplo, ainda ontem nós discutimos isso muito no pós-jogo, a questão do Slimani, que já fez 3 jogos, e na verdade, coitado, entrou em 3 jogos ou em 3 momentos que não são nada fáceis, e foi o primeiro jogo que fez um bocadinho, ainda teve ali, jogou ao mesmo tempo que o Paulinho, mas já estava a coisa mais resolvida, e eu acho que foi só para mostrar que é possível ter Paulinho e Slimani dentro de campo, num determinado modelo, quem sabe até pode acontecer no domingo, acho que não, mas nunca se sabe. Depois entrou num jogo complicadíssimo contra o Porto, jogámos com 10, contra o Porto no Dragão e a dificuldade que ele teve. E ontem, mais uma vez, eu sinceramente ontem acho que não tinha colocado o Slimani, falamos disso no estádio muitas vezes eu e o João, o Edwards fazia sentido ter entrado, acho que podia dar até numa ótica de preparação, não sei se ele poupou já também a pensar no que vai acontecer no próximo domingo, às vezes era preciso ler, digamos, a mente do Ruben Amorim, estou aqui a dizer titulares só Coates, titulares indisponíveis só Coates e Palhinha, sim, é a verdade, mas depois também não temos o Tabata, que muitas vezes é a opção, mas tudo bem, não há Tabata, há outros, ou seja, não é só a questão de ser os titulares temos que não solução. Estão fora, são titulares e do banco, que antigamente, o ano passado era muito mais difícil de arranjar soluções do que este ano, e não estou a querer dizer com isto certo. Que vão ser favas contadas, não vão, vamos ter que vestir o fato de macaco, vamos ter que jogar muito, não podemos dar a oportunidade, não podemos sequer dar aqueles 45 minutos que às vezes damos de vantagem para depois entrar numa segunda parte para tentar o tudo a tudo e depois quando vemos o tempo começa a escassear. Vai ser um jogo complicado, mas o Sporting tem tudo para vencer e acho que tem soluções para que isso aconteça. É preciso encarar olhos nos olhos o adversário e não dar a mínima hipótese, nem sequer. Acho que o jogo com o Braga é um bom exemplo de como chegamos ao intervalo desse jogo com a vitória que parecia completamente encaminhadíssima. Nesse jogo podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar por 2 ou 3. E no entanto chegamos ao final e acabamos por perder um jogo que não estaríamos a contar. Desculpe. E portanto é ir ao Estoril, como diz aqui o Luís, e comer a relva. Ir ao Estoril, ir ao Alvalade. Não, ir ao Estoril. Porra. Eu estava aqui a pensar, nós é que precisamos comer a relva em Alvalade e substituí-la por outra, mas o jogo é mesmo em Alvalade. É comer a relva, não só ganhar o jogo, comer a relva e a seguir pôr um pano melhor naquele relvado, porque apesar de estar ligeiramente melhor do que o que já teve, mas aquele calado continua, não está nada bem, há muitos tufos ali que saltam, houve ali influência num outro golo que notou-se isso perfeitamente, mas é mesmo isso, nós precisamos de comer a relva, precisamos de precisamos daqueles jogos que a equipa quer ser campeã e que ainda quer acreditar. Preciso fato macaco e ganhar 2-0, seria para mim um bom resultado, mas se ganharmos só 1-0... já fico contente. O que nós queremos aos 3 pontos. Exatamente. E olha, já agora aproveitar aqui para vos fazer um desafio aos dois, que é, nós temos programa amanhã com o Ricardo para as entrevistas para as eleições do Sporting, mas se o jogo no domingo for um jogo de gala, nós virmos condizentes com o futebol de gala, como chegámos a fazer o ano passado nos jogos do campeonato. João, um Sporting que está preparado para lidar com o Estoril, mas um Estoril que já não tem aquele ritmo que tinha numa fase inicial do campeonato. Sim, também saiu alguns jogadores do Estoril, diga-se passagem. Portanto, exatamente. No mercado de inverno. Mas acho que é uma equipa difícil, que joga bem. Mas acho que o jogo vai depender mais do Sporting do que do Estoril. Acho que vai depender mais da forma como entrarmos, vamos ser intensos, se não vamos cometer erros, se vamos tentar logo resolver o jogo, se conseguimos marcar cedo. Portanto, acho que vai partir mais do Sporting do que do Estoril, na minha opinião. Agora, também temos aqui uma condicionante, porque a lista de castigados parece a minha lista de compras do continente, portanto, somos muitos castigados. Nunca mais acaba, e portanto vamos ver como é que o Ruben Amorim vai mudar a equipa. Há jogadores que vão ter que entrar. Estamos a falar aqui, por exemplo, só assim de pensar, não podendo jogar, por exemplo, não vai poder jogar ao Coates, não joga ao Palhinha. Vai jogar o Neto, isso é certo. Tabata, o Neto Santos, eu nem sei se o Nuno Santos já está de... está castigado ou não, há muitos castigados, portanto, o Tabata, obviamente, está suspenso preventivamente, mas eu acho que o Sporting tem plantel, obviamente, tem o Edwards, que eu contava que já tivesse tido mais alguns minutos, por exemplo, tinha metido contra o Manchester City quando estávamos ali já numa situação, o Ruben Amorim poupou os jogadores já a pensar no jogo de Estoril, a saída do Sarabia, a saída do Paulinho, a saída do Matheus Nunes, já foi uma preparação, tipo, isto já está perdido e, portanto, vou poupar aqui alguns minutos. E, portanto, estou a contar que Edwards seja integrado. Slimani tem tido muito azar também, que tem entrado sempre em situações onde o Sporting não tem o controle do jogo. Portanto, entrou no Dragão, nós estávamos com 10, entrou contra o Manchester City e já estava na altura que era. Entrou no outro jogo, que estou sempre a esquecer qual era o adversário, acho que era o Vizela. Não, o Famalicão. Famalicão. E era um jogo que o Sporting estava em algumas dificuldades e, portanto, só, o único cruzamento que teve foi o Paulinho, que cruzou numa bola rasteira, portanto, ainda não teve nenhum cruzamento de bolas para a área, para o seu jogo aéreo, portanto, tem entrado em situações onde está ali numa posição que é mais correr e receber a bola e segurar de, propriamente, estarmos a atacar e estar na grande área do adversário, e portanto acho que vai ter que haver algumas alterações. Vamos ver, por exemplo, o Sarabia jogou na esquerda contra o Manchester City e percebeu-se perfeitamente que não é o seu lugar preferido, na direita tem rendido muito mais, e portanto o Ruben Amorim vai ter que construir um 11 diante das características do Estoril, em algumas situações, para termos algumas dinâmicas que possam permitir que o jogo seja mais fácil para nós, mas eu acho que temos todas as condições óbvias para preparar um bom 11 para esse jogo, temos a obrigação clara de ganhar. Agora estou com alguma curiosidade para ver, por exemplo, se Bragança será titular, num jogo que poderia ser para Bragança, que foi titular e depois desapareceu completamente, ver se Edwards vai ter a oportunidade de ser titular pela primeira vez, e portanto há aqui algumas nuances que vão ser interessantes para o jogo contra o Estoril. Nós jogamos primeiro com o Futebol Clube Porto, o Porto vai ao Moreirense de Sapinto, portanto nós temos que ganhar para colocar uma pressão sobre o Futebol Clube Porto, é isso que os jogadores têm que pensar, nós temos que ganhar todos os nossos jogos. E o Jogaio também não joga contra o Estoril. O Jogaio também não joga, não me preocupa assim viu tanto. O Quinto Amaral, mas por exemplo, para o banco, mas lá está. Mas eu acho que o Sporting tem que ganhar, mostrar, tem que ganhar todos os jogos e esperar a escorregadela do Porto. Jogando antes, então, o Sporting sendo mais afirmativo e o Porto sabendo o resultado, pode haver ali uma pequena pressão. Não é assim claro. Tanto quanto as pessoas pensam, mas sim, o Sporting tem tudo para ganhar a este Estoril, que também joga bem a bola, também tem bons jogadores, mas eu acho que o Sporting tem tudo para ganhar. Mas eu acho que o início da vitória foi quando o Ruben Amorim começou a preparar os jogadores e a tirá-los para fazer descansar do Manchester City para jogar contra o Estoril, e quando os adeptos puxaram para a equipa. Este foi o início, e agora os jogadores a trabalhar esta semana para que depois no jogo se possa ver isso. Seja qual for o 11, podemos ter aqui agradáveis surpresas, mas a verdade é que todos nós contamos com uma vitória e obviamente vamos ganhar 2-1 e eu vou-vos ganhar o jogo todo. Portanto, vou-vos ganhar. Isso corre bem facilmente. O João Castro está a sonhar com um gol do Estoril depois. Deixa eu só dizer aqui uma coisa, estão a perguntar o Mateus Reis. Mateus Reis, neste momento só tem um processo disciplinar devido àquele gesto, mas ainda não houve nenhum castigo. Não, portanto, ele não está castigado. Para já, não está castigado. Até pode vir a ser castigado, mas neste momento foi só alvo de processo disciplinar. Exatamente. E Mateus Reis joga, a verdade é essa. Quer dizer, joga, para todos os efeitos, até agora joga, não é? Portanto, vamos ver se não inventam um castigo de hoje para amanhã. Só até sexta-feira sair alguma coisa, claro. Até sábado, quer dizer, se eu trabalhar ao sábado, até pode acontecer. Que sabe. E como já lá vai mais do que uma hora de programa, peço-vos então as vossas notas finais. E João, começo por ti hoje. As notas finais, eu acho que aqui as notas finais acho que vou dar aos adeptos só, sem me alongar muito, porque estou mesmo cansado em relação à viagem de ontem, que devem calcular, e a seguir ainda vou para a Rádio Observador vou aqui de casa, obviamente, para falar da Liga dos Campeões, mas é para os adeptos, e para os adeptos pelo apoio massivo no Dragão, onde teve o Pedro e a Mariana, ouvia-se perfeitamente os adeptos, e portanto continua a ser a força motora, e é sempre a força motora do clube, os adeptos, e depois aos adeptos de ontem, porque foi uma... já aos anos que não me via o estádio de Alvalade tão cheio, e aquela parte final mostrou que realmente os adeptos estão com a equipa, e isso é importante, e portanto eu acho que mais do que tudo para os adeptos, e depois para todos aqueles que nos vieram cumprimentar nas imediações e no estádio de Alvalade, e mesmo nas entradas, quando nós entramos, todos nos vieram cumprimentar e dar-nos parabéns pelo programa e pelo que nós temos feito ao longo deste tempo, portanto para eles também um enorme abraço, muitos não sei quem são, mas um grande abraço para todos. E Pedro Varela, as tuas notas finais. Olha, começo por, não vou falar os adeptos para não me repetir, subscrevo na íntegra todas as palavras do Castro, e adiciono só que o Sporting, entretanto, vai também voltar a fazer aquela campanha e está a premiar os adeptos que entraram mais cedo no jogo contra o City e, portanto, estão a receber bilhete Para o jogo, portanto, não sei qual era a hora, não sei se era entrar antes das 7:30, não sei como é que funcionou a campanha, mas estão a repetir, e eu sei que já há pessoas que já receberam a mensagem do Sporting a dizer obrigado pelo apoio e a entrada mais cedo ontem, levanta o teu convite para o jogo com o Estoril e duplica o apoio à não sei em que... Ah, era até às 19:06, portanto, é a hora do... Exatamente. 1906. Estava agora aqui a ver. Entretanto, sabemos que no futsal nós também andamos aqui a tentar perceber se vamos conseguir ter aqui uma questão de, ou aqui ou no Patreon, não sabemos como é que vamos fazer para a questão das modalidades. Sentimos que precisamos fazer um bocadinho mais para a questão das modalidades, que não tem sido fácil, e depois porque o programa também depois às vezes estende-se tanto e é difícil falar de tudo, a não ser que seja só uma coisa específica das modalidades. O Sporting vai jogar com o Sporting de Braga nos oitavos de final da Taça de Portugal em futsal, porque foi o sorteio e nós somos os atuais tricampeões da Taça de Portugal, vencemos das últimas três. O Pani Varela também acabou de renovar com o Sporting. Depois dizer que no handball abriu-se ali uma janelinha, perdeu-se ontem nas competições europeias, mas abriu-se uma janelinha no fim de semana no campeonato, que vai ser muito difícil, porque o Futebol Clube de Cantomil perdeu com o Handball Lisboa no Pavilhão da Luz, e portanto isto é claramente uma ligação às brincadeiras do Futebol Clube Porto com aquela coisa do Sporting Lisboa, mas o Benfica ganhou este fim de semana ao Porto em handball, o que coloca ali uma derrota que seria de certa forma até inesperada. O Porto tem uma equipa fortíssima e de enorme nível, mas é o Sporting também no fim de semana acabou por ganhar. Temos três leões convocados no basquetebol pela Seleção Nacional, que mostra bem a qualidade do nosso basquete e também aquilo que tem sido conseguido. Acho que o grande problema ali acaba por ser um pouco o voleibol, que ainda continua ali um pouco em baixo. No hockey em patins, não vou falar, perdemos com uma equipa que não sei muito bem de onde não é que sei é o nome, aquilo. Podes não me lembro, não recordo o nome, não sei se pode aquilo nem vale a pena Santas, falar. Uma coisa assim qualquer, mas a verdade é que eles estão mais fortes que nós este ano e nós estamos com alguma dificuldade no hockey. E, portanto, nós temos ali o futsal que nos pode dar a alegria do costume, já estamos habituados à equipa de futsal. No basquetebol também está bem encaminhado, no handball é uma incógnita, mas mais para o Porto. O hockey está claramente mais para o Porto, a ver se o futebol desempata bem para o nosso lado, também não está nada fácil, e há mais modalidades, mas olha, são as notas finais e também a referência a este ecletismo do Sporting, que dá, o Porto fala de 40 anos, eu digo que há mais de 100 e, desde 1906 que somos o clube eclético, o maior clube eclético titulado do mundo, e essa é a grande diferença, é que eles vivem o futebol e estão no seu direito, nem toda a gente tem que gostar. Nós somos um clube completamente diferente, nós somos Sporting Clube Portugal, como o próprio nome diz, e é futebol, é basquete, é handball, é golbol, é o que tiver que ser, é corta-mato. Eles gozam-nos muito com o corta-mato, mas enfim, mas depois são aqueles que ficam acordados a ver a Fernanda Ribeiro ou outros atletas porque foram do Porto e lembram-se, epá, a Fernanda Ribeiro até foi do Porto, e ficam acordados para ver conquistar medalhas, se calhar, para conquistar medalhas olímpicas, mas nós não, estamos lá sempre nos momentos que são necessários, e seja o corta-mato, seja as amendoeiras em flor, que tantas vezes nos deram alegrias e que fazem parte do nosso imaginário desportivo, seja o futebol contra o Manchester City. Obviamente cada um tem o seu peso, desportivo, mas para os atletas, desportivo, o Miguel, desportivo gosto São... muito do nome que o Miguel arranjou aqui, Desportivo de São Roque também fica muito bem, é um fica, nome muito fica bem. Bonito, fica bonito. Claro que nós estamos aqui só brincadeiras, não? Eu respeito muito todas as entidades do ponto de vista institucional, fiquei chateado quando elas nos desrespeitam, e claramente na sexta-feira passada fomos desrespeitados, e verdade seja dita, não o tínhamos referido aqui porque não houve programa ainda desde essa vez, Frederico Varandas teve talvez, provavelmente, a sua maior declaração, e isso é que lhes doa na alma. Porque o homem normalmente tem uma dificuldade. Aliás, os dois momentos em direto, ou assim, frente a frente, ou em cama, ou olhos nos olhos, sem ser programado, que Frederico Varandas teve, foi quando foi eleito presidente, antes de ser eleito presidente aqui no Sporting 160, quando foi entrevistado, que verdade seja dita, as pessoas reconheceram que ele pelo menos soube responder às perguntas e não eram preparadas, porque ele não sabe as perguntas, como o Ricardo Oliveira não vai saber, nem o Nuno Sousa. Não sabemos se o Frederico Varandas ainda vem cá, porque até agora ainda não... Já tivemos uma primeira nega, mas ainda não nos disseram mais nada. Portanto, provavelmente não vai acontecer. Mas, e foi agora nesta declaração no Dragão, eu acho que esse é um ponto positivo. Ele soube, por isso é que os esportistas ficaram muito chateados, porque ele disse ali algumas verdades, nomeadamente aquela dos cativos e dos camarotes, e quando a malta anda lá e todos a subiam para o lado, e depois querem, é o que interessa é depois o que se faz por trás. Alegadamente, mas a verdade é que foi uma boa declaração, e portanto fica também essa nota aqui, porque quando temos que dizemos, não há, mesmo que seja a única vez que ele tenha dito alguma coisa de jeito, já houve mais algumas vezes que ele fez bons apontamentos, Percebo perfeitamente porque é que ficou sem a carteira, certamente, alegadamente, ou para ajudar o Vítor Bahia a pagar as penhoras. Porque aquilo é difícil, são assim. Muitas contas. É muita aquilo conta, não... provavelmente. Cuidado. E o telemóvel, acho que o Sporting devia lhe dar acho que podia dar-lhe um 3310, como o Castro tanto gosta de brincar, que assim não há mais problema nenhum. Podem atirar para o chão, aquilo não parte, é um telefone de guerra, não perde bateria. Não há cá WhatsApp nem nada, aquilo é só mensagens SMS. Mas como dizia alguém hoje com muita piada, hoje o Marcelo Rebelo de Sousa pegou no telefone de manhã para falar com o Frederico Baranda sobre a derrota de 5-0 e quem atendeu o telefone foi o Vítor Bahia. Faz parte, mas cá estaremos. Estou aqui a perguntar ao Gonçalo Martins como podemos ver esse programa que o Frederico Varandas teve no Sporting 160. Já foi há muito tempo, foi nas eleições. Olha, vai ao o mesmo Spotify. Que vamos, está em todo lado, está no Mixcloud, está no Spotify, está... Mas o Mixcloud tem... Não podes ver, vais poder ouvir. Só ouvir, porque na altura ainda não havia vídeo. O que vamos fazer agora, fizemos há 4 anos nas eleições, há 3 ou 4 anos, nas últimas eleições, foi convidados, na altura vieram 4, Benedito, Varandas, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, desta vez 2 já confirmaram, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira. Frederico Varanda já nos deu a primeira nega, não ele, mas por intermédio da pessoa com quem contactamos. Talvez insistir, não sei se vamos insistir ou não, e como o Castro dizia muito bem, provavelmente o que ele faz bem é não vir, da mesma forma que o Bruno Carvalho também não veio quando o convidamos nas salvas eleições contra o Pedro Madeira Rodrigues, todos se recordarão disso, porque as pessoas só alguns anormais gostam sempre de recordar quando nós não convidamos e brincam com as ameaças que sofremos aqui, mas a verdade é que nós, quando convidamos toda a gente, convidamos aqueles que estavam, que podiam se candidatar às eleições, e o Bruno Carvalho, o programa inicialmente foi cancelado e depois acabamos por não convidar e só fizemos mais tarde o programa, ainda hoje um dos programas mais vistos do Sporting 107. Vamos ver, cá estaremos. Amanhã vamos entrevistar o Ricardo Oliveira e cá estaremos para fazer o trabalho do costume, sem saberem as perguntas, como é o nosso modelo. Há de ser um programa mais ou menos de 1h30, onde iremos falar de tudo. O modelo há de ser o mesmo, fazemos o guião, perguntas, vamos saltando entre nós, mas estamos aqui para uma fazer com que os sportingistas querem ouvir. Recordamos, exatamente, uma vez mais recordamos que os convidados não vão saber quais são as perguntas, só portanto, na altura, claro. Se não quiserem responder, também estão à vontade, claro, para isso. Claro, e vai ser a primeira vez, verdade seja dita, com versão vídeo, porque as últimas eleições era só versão áudio, nós só temos há um ano e tal é que passamos a transmitir no YouTube. Portanto, esta vez vamos estar aqui todos a ver-nos e, portanto, já não podemos estar a fazer... Por exemplo, eu recordo-me há muitos anos, quando entrevistámos pela primeira vez o Pedro Madeira Rodrigues, se tivesse vídeo, iam vê-lo fazer assim, mas não. Estou a brincar, mas obviamente teremos que ter aqui mais algum cuidado. Já não podemos fazer aqueles gestos que se calhar fazíamos quando tínhamos só o áudio e punhamos o mute e dizíamos que este gajo está aqui para aqui a dizer que ele não percebe nada disso. Mas pronto, mas vai ser muito interessante, acho que vai ser giro. E vamos ter aí muitos, muitos programas do Sporting 160 para falar sobre as eleições. Aproveitar também aqui eu para ter uma pequena nota final, deixar um obrigado a um dos nossos ouvintes. Eu acho até que ele é patrono, Bernardo Conceição, que é um fã deste Sporting 107, que o Varela conheceu no Solar do Norte, exatamente. Portanto, aproveitar aqui para dar um beijinho ao Bernardo. Um abraço para o Gonçalo Carvalho também, que tivemos com ele. E o Gonçalo Carvalho, tivemos a oportunidade de conhecer ontem. O Gonçalo Carvalho deve ser a pessoa que mais podcasts segue aqui em Portugal. Ele ouve tudo e mais alguma coisa. Só dos projetos em que eu entro, ele conhece-os todos, limpa aquilo tudo. É um grande fã do Sport 107 e ontem foi aqui connosco e tivemos um beijinho ao Gonçalo também. E obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir e eles que se mantenham. E um olá àquela rede atentos, gay que já tem a minha imagem e a do Castro e que já está eles a ser lá. Que se mantenham atentos a este leão, porque o Sporting está vivo e continuará. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting Clube Portugal. É nós, esportistas, vamos ligar!